igreja, tu és a noiva de Jesus. Te prepara, ó santa igreja, para ir ao céu de luz. Igreja, o teu noivo te comprou, por bom preço te pagou, o teu amado Jesus. Igreja, o teu noivo te comprou, por bom preço te pagou, o teu amado Jesus. Igreja, por enquanto és peregrina, mas aos céus destinas para os braços do Senhor. Igreja, ali está preparada uma linda morada, resplendente como a luz. Igreja, ali está preparada morada, resplendente como a luz. Igreja, tu estás purificada, com tuas vestes bem lavadas pelo sangue de Jesus. Igreja, o teu noivo te adornou joias preciosas do bom Consolador. Igreja, o teu noivo te adornou com as joias preciosas do bom Consolador.